vez, eu vim matar minha vontade. Outra vez, contei pra você que saudade. Outra vez, contei com seus braços de novo. Tentei te pedindo socorro. Por Deus, eu te quero, eu te quero, eu te quero. Outra vez, meu corpo eu entrego a você. Outra vez. Preciso encontrar minha paz.